atende 5898, ali mantendo zero após a avalagem do outro web. Ali mantendo após a avalagem. Cinco sete no sete, ficou 09, controle 1 no 9, decimal 757 no 7, na escuta? Oi, bom dia, 757 no 7, passa 1800 no perfil da EL. Bom dia, web 5717, acendo transpondo na posição normal, prossiga conforme é autorizado na decolagem, 5717. Tornado, objeto 5717. No 7, voa da Elda presente. Da Elda presente, objeto 57 no 7. Controle web 675, 6749, pode voar BDEV, da presente? 6749, passa nível 150, chama Recife. Em 1288, bom dia. 288, obrigado. Cinco oito nove oito, colou 1-2, controle 1-9, decimal 8. 9-8, bom trabalho, valeu. Trabalho. Controle de Salvador, bom dia, WebJet 5898. 5898, bom dia, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância, 5898. 5898, Salvador, muito bom dia, WebJet 5808, estamos com informação Foxtrot. Já teria saída prevista e, se possível, a nossa atualização? WebJet 5808, aguarde apenas alguns instantes, vou coordenar a saída com o controle, ok? Muito obrigado, vai estar na guarda, 5808. Prossiga. Pedindo pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a função 3 do pátio 1. Gente, o esquilete meu chama o solo em 1-2-1 nesse manove. Solo na 52, esquilete meu. Juliette Romeu prossiga, reboque do pátio 3 para a posição 03. Positivo, senhora. Ciente autorizado o início do reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, ok? Ciente, senhora. Objeto 5808 na escuta, pronto para cópia. Prossiga 5808 na escuta. Autorizado Goiânia, nível 340. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Albo, após direto Elefa. Aí segue como rota, após Elefa, DCT Zambi, Zulu, Alfa, Mike, Bravo, Índia, após Dogna, Delta, Oscar, Golf, November, Alfa, após direto destino. Controle 119.8, aciona 5525 no transponder. Então, nível 340, decolando da pista 1-0 com a primeira curva esquerda, saída assim, Momo, Albo, após Elefa, DCT para Zambi, Zambi, Dogna, Dogna, aprovar o destino. Chamará o controle 119.8 e o nosso transponder será 5525, Web 5808. Fechamento correto, estamos prontos para o subaccionamento na posição 1-0, Webjet 5808. Na 1-0, chamaré o controle, muito obrigado, bom dia. Jet 5717, passa nível 140, chama Recife, 1288, bom dia. 140, autorizado até o 340, chama de Recife, 1288, web 5717. Afirmo, bom dia. Bom dia, obrigado. Jet 5898 passa 14.000, chama Recife 1288, bom dia. 1288, bom dia, bom trabalho aí, valeu. Igualmente. Está estabilizado no localizador Rio 5973. 5973, passando Duna, completa LS, torre 118.612 e Rio 5973. 19.6. chamará 5 na pista direita, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, está estabilizado no IEDS. Ouvindo para o solo, corrigindo para a torre. Pra, é o Rio 5973. Rio 5973, informa o Clareza 1, tem pouso autorizado no 0, vento 1 no 1, 0 grau, 059, altímetro no 0, 1 no 2. Livre pouso, ciente, 5973. Juliette Romeu, pronto para o ingresso. Autorizado o ingresso, só confirmando a posição é a 03, né? Afirmativo? Afirmativo, senhora. Ciente, reporte no término, no, na posição 03. Whisky, Juliette Romeu. Sim, senhora. Paulo Salvador 22, libera direita, sou aluno 21 no solo. 219, chama. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5973, ligou. Rio 5973, bom dia, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, a posição é 612. Alfa Quilo para o pátio 3, na 612, 5973. Salvador, tá 3201. Então 3201, com fins 360, informação Foxtrot copia. Sim, está Foxtrot copia, tá 3201. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco quando intercepta Upper Zulu 1-6. Controle 119, decimal 8, aciona 5531 no transpondo. Autorizado com fins 360, decola 1-0, curva direita da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 1-6. 19-8, controle 5531, transpondo, tá 3201. São 3201, no cotejamento correto, chama o pronto, pushback, acionamento. Chamará. Rio 5973, na escuta? Na escuta, prossiga. A posição agora é a 8 do Pátio 3, ok? Posição 8, sim, obrigado. Desça 2000 pés, via chegada Bonf, ajuste 1012, reporta ao localizador. Desça 2000 pés, via chegada Bonf, reporta ao localizador, 1804. Sistema, sem identificação, permanece vigilante. Boa vigilância, boa noite, 04. Salvador, Alfa, Yankee, Serra, bom dia. Confirme, chamou Torre? Alfa, Yankee, Serra. É, reboque? Positivo, solicito autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio Principal, Finger 1. Que eu sei, Pátio 3, Pátio Principal, Finger 1, chama o Sol em 1-2-1 nesse momento. Por favor, repita aí, copiei. Estamos solo em 1-2-1 no decimal 9 para o reboque. Está autorizado, chame para o táxi, Webjet 5808. Está autorizado, chamará para o táxi, Web 5808, obrigado. O estilete Romeu, reboque finalizado, tem bom dia. Bom dia. Solo em 1-2-1 no decimal 9. Alfa e Yankee Sierra na escuta do solo. Alfa e Yankee Sierra na escuta do solo. Na escuta. Inicia o reboque no Pátio 13 e reporta na saída do Pátio 13, o Alfa e Anxia. Gente, obrigado. superior desse plano aí. Alfa Yankee Serra solicitando autorização para ingressar no pátio principal. Vou ter a posição em aguardo. Excelente. Salvador, ponto Diego, 715 para transferência. Ponto Diego no 715. Autorizado até 3 mil pés, comando 012, identifique. Reporte de plano nível 240. E autorizado para 070. Passaremos cruzando 125 no 075. 075, autorizado para 3 mil pés. No 5, aciona identificação ou vigilância. Identificado, vigilância, estamos no Webjet 5808, está pronto para o táxi. Estamos com 79 de PLB, autonomia de 4 horas e 55, antena Galeão, Rio de Janeiro. Webjet 5808, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 012, bom voo. 1012, vai pela Juliette Alfa, chamar a torre, ponto de espera da 10118-6, obrigado, Web 5808. Puxa, acionamento, tá 3201-108. 3201, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Web, a retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Pois o Web tá autorizado, chama táxi, tá 3201. 7-0. Bom dia, Sidera 9970, ação identificação, chegada à mar e desça para 4 mil pés, 1-0-2 ajustado. 0-2, 4 mil na mar, Sidera, 9970. 04, passando pelo autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, 04. Alfa Yankee Sierra ingressa no pátio 13, reporta ao término. Cliente, obrigado. Pátio principal, corrigir. Proí, Salvador, muito bom dia. Webjet 5808, próximo ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 5808 ali em decolo no zero, vento 1, uma centena com 5 nós. Uma centena com 5 nós, motorizada a decolagem, pista no zero, Web 5808, obrigado. Salvador, bom dia, voo 897, tem essa informação, está passando 230 e descida 16. Bom dia, voo 897, acione identificação, desça para 5000, chegada Bonfa, altimetro 1012. 5000 da Bonfa, 1012, 1897.